Humana Farma. Toda a linha de medicamentos pelos melhores preços. Você encontra na Humana Farma, sobre a responsabilidade da farmacêutica Renilda Maria Gomes, CRF 2117, oferecendo mais segurança, garantindo o pronto restabelecimento de sua saúde. Dispomos também de completa linha de perfumaria. Humana Farma, Avenida José Aquiles de Souza, vizinho ao Mercantil Oliveira, Centro, Fronteiras, Piauí. Horário de funcionamento, das 7 da manhã às 21 horas, 9 da noite. Disque entrega, 89 999 25 3115. Organização Genilda e Renilda. Humana Farma. Você está preparado? O fim de semana chegou e com ele as melhores ofertas estão aqui no Super Central Frios. Churrasco perfeito? Garantido! Picanha, maminha, contrafilé e linguiça de primeira. Tudo fresquinho e com preços que você nunca viu. Mas atenção, é só enquanto durar o estoque. Bebidas geladinhas, temos cerveja, energético e até carvão para aquele churrasco completo. É sua chance de economizar e fazer bonito no final de semana. Mas lembre-se, essas ofertas imbatíveis são por tempo limitado. Super Central Frios, onde a família faz economia. Mulher, que bicho grande é esse, mulher do céu? Mulher, aqui é um pepino. E olha, mulher, esse abacaxi, coentro, cebola, os corra linda. Mulher, tu comprou isso aonde? Aqui em Fronteiras. Aqui? Aonde? Agora deixa com eu, com o Matiaguinho. Ah, pois fale, seu Zé. Chegou Hortifruti Guatuense, o estourado de Campos Sales, agora também em Fronteiras. E já chegou fazendo o maior sucesso nas comadres. É o verdurão mais estourado do Brasil. Hortifruti de Iguatuense. Lá tem tudo, comadre. Da macaúba ao zaro de coco. Eita. Do abacaxi ao pinguim. Do pepino ao agrião. Do quiabo à cebola. Do mamão ao ai. Ai, comadre, pensou em fruta e verdura? Nós agora tem Fronteiras. Hortifruti Iguatuense. O verdurão mais estourado do Brasil. Preço lá embaixo. Atendimento de primeira qualidade. Entrega ligeirinha, comadre. Graças a Deus que chegou, comadre. Hortifruti Iguatuense. O verdurão estourado. E atenção, comadre, toda terça e sexta chega a novidade. As carradas direto lá do Vale do São Francisco. É fruta e verdura fresquinha, fresquinha e baratinha, baratinha. Hortifruti Guatuense, na Avenida José Aquiles de Souza, 871, em frente à panificadora Bom Sabor. Hortifruti Guatuense, o verdurão estourado do Brasil. Agora também, aqui em Fronteiras. Direção é dele, nosso amigo Francisco. Arrocha, Chiquinho. No Paraíba tem oferta boa todo dia. E com parcelamento em até 10 sem juros, tá facinho, facinho de aproveitar. Samsung Galaxy A06, 128 GB, 10 de R$ 79,90. Sem juros. Samsung Galaxy A05S 128 GB, 10 de R$ 94,90 sem juros. Motorola G24 128 GB, 10 de R$ 89,90 sem juros. Centenas de ofertas de móveis, eletro e tecnologia em até 10 sem juros nos cartões de crédito. Minha casa te adora. Servindo ao Senhor. Casa do Caldo e Restaurante Sabor Caseiro. Você dispõe de um cardápio variado. Confira: caldo de carne com creme de macaxeira. Temos carnes moída, frango. Temos sopa e panelada. Servimos refeições. Servimos também café da manhã. Temos panelada e caldo todos os dias da semana. Nosso horário de funcionamento de terça-feira a domingo, a partir das 6h30 da manhã, aos sábados e domingos, até 1h da tarde. Nosso endereço: Rua da Feira da Fruta, Centro, Fronteiras, Piauí. Fones: Zap 89 999 09 3329. Irmã Claudênia 89 9409 3855. Cláudio. Casa do Caldo e Restaurante Sabor Caseiro. Organização Irmã Claudênia. Estamos firmados na rocha. Nossa. Depósito de bebidas, Dois Irmãos. Bebidas em geral, cervejas de várias marcas, refrigerantes, completo surtimento de bebidas quentes, bom preço, bom atendimento, entregamos em domicílio através dos fones Zap 89 999 24 84 30 e 89 999 24 98 85. Estamos em novo endereço, Avenida 7 de Setembro, ao lado da churrascaria do Duval, Fronteiras Piauí, organização Holmes Pereira, depósito de bebidas, dois irmãos. Chegou o novo ponte de bebidas da cidade, Galpão Distribuidora de Bebidas. Todas as marcas de cervejas quentes ou geladas, uísques variados, as melhores cachaças do país, vinhos, refrigerantes, água mineral e energizantes e carvão para acender seu churrasco. Os melhores preços da praça. Galpão Distribuidora de Bebidas está localizado na Avenida 7 de Setembro, em frente à Torre da Bandeira de Fronteiras, com entrega em domicílio. Organização Arrigo. Fone Zap 89 981 37 99 59. Eu não imagino como seja o mundo sem você por perto. Eu não posso seguir. Está a fim de passar bons momentos com amigos e se divertir para recarregar as energias depois de um dia de trabalho? No Bar do Adailton, você encontra um ambiente tranquilo e confortável. É sempre bem atendido e a cerveja chega geladinha. Venha conhecer o Bar do Adailton. Temos também refrigerantes, bebidas quentes, a cachaça de sua preferência e boa música. Estamos localizados no Mercado Público de Fronteiras Piauí, centro, em frente ao calçadão da Praça Getúlio Vargas. Organização Adailton e Família. Fone Zap 89 999 82 75 39. Bar do Adailton. Agora, só se for agora, cuida, tô descendo pra lá. Eu vou te esperar no bar. Para a gente ter uma vida longa e saudável, é preciso fazer revisões periódicas da nossa saúde. A boa notícia é que Fronteiras conta com a Citoanálise Clínica e Laboratório para atender você e sua família. Aqui realizamos os mais diversos tipos de exames sanguíneos com profissionais qualificados e com tecnologia avançada que permite resultados precisos e rápidos. Agende seus exames e consultas através do nosso WhatsApp 89 99414 9703. Estamos localizados na Avenida 7 de Setembro 837, Fronteiras Piauí. Estamos vizinho a Luzia Construções. Citoanálise, cuidando da sua saúde com responsabilidade e carinho. Drogaria Avenida é a sua drogaria preferida. A sua drogaria preferida é a Drogaria Avenida. Lá você encontra a maior variedade em medicamentos e perfumaria. E também uma linha completa, baby infantil. A melhor da cidade, com o melhor atendimento e o melhor preço. Drogaria Avenida. Atendimento das 7 da manhã às 22 horas. Entrega rápida e grátis. Ligue 89 99 10 57 60. Ou chame no WhatsApp 89 99 08 8963. A sua drogaria preferida. Drogaria Avenida. Drogaria Avenida. Aviso: a clínica Dr. Alexander Sampaio avisa que, além de contar com uma odontologia de ponta, que atende nas áreas de implantes dentários, aparelhos ortodônticos, facetas e lentes dentais, restaurações, tratamento de canal, prótese dentária, cirurgias oral menor. Estamos com atendimentos de outros profissionais especializados no nosso espaço saúde. Entre eles, cardiologista, ginecologista, ortopedista, urologista, dermatologista, médico realizando ultrassonografia e pequenas cirurgias, nutricionista e fisioterapeuta. Temos também eletrocardiograma diário assistido pelo mesmo cardiologista que atende na clínica. Nossos parceiros são de nome reconhecido, não precisando mais as pessoas se deslocarem a Picos ou a outras cidades em busca de consultas eletivas. DAS Clínicas, sua saúde em boas mãos. Contato 89 999 90 3848, 89 999 76 47 00. A rádio que toca o seu coração. 9:35. Sua loja está bonita, bem organizada, tem um bom atendimento. As pessoas precisam conhecer mais o seu negócio. Conte para todo mundo que elas merecem conhecer sua loja. Divulgue no rádio. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Zé Fiene. Bom dia! Bom dia, rapaz. Vamos ver. Vou tocar seu coração, Zé Vaqueirinho. Não vou mais me submeter a ficar mendigando amor. Cansei de sempre procurar e sempre ouvir desculpa. É que o pior de tudo é que eu sempre falei mudo de ideia. E quando eu te vejo, eu me derreto todo querendo teu beijo e querendo seu corpo. Bandeira branca pra você, eu não aguento mais. Eu me rendo ao seu beijo. Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz. Bandeira branca pra você, eu não aguento mais. Eu me rendo aos teus beijos. Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara, mas desisto toda vez. Bandeira branca pra você, eu não aguento mais. Eu me rendo aos seus beijos. Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz. Bandeira branca pra você, eu não aguento mais. Eu me rendo aos teus beijos. Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara, mas desisto toda vez. Especial, Geraldo Estrela, meu irmão. Se não valorizar, certeza você vai me perder. Embora eu te ame, sim, eu juro não vou suportar. Devo você me enganar, cansei de te perdoar. Se liga no que vou dizer, me amo mais do que a você. Porque você esnobou meu sentimento, depois voltou com seus lamentos. Mas agora vê que não valia a pena te amar tanto assim. Porque toda vez que eu te aceitava, você vinha e